Quem me diga pra que tanto esforço pra ser o que se sonha? Viver de um passado que nos envergonha. Manter a liberdade é um negócio caro. Aquele que procura quem já esteve ao lado. Caiu a noite, céu estrelado. E não sei mais o que pensar. Se me levaram todo o passado, aonde vão os desaparecidos? Os que nel água e los matorrales. E por que que eles desaparecem? Porque não todos somos iguais. E quando volto desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, como se fala o desaparecido, com a canção que não cala por dentro. Mais uma vez tiraram minha vida, quem me devolve? Não estão nem julgando os nossos filhos. É quando voltam para casa, não tem respostas, me dizem sempre os mesmos. E agora dizem que não sei mais pra onde vou.